here with me? Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E esta é a nossa quinta temporada ainda. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo ele achava que Guerra Infinita era um filme sobre a retomada das UPPs na Rocinha, Marcelo Perello. Fala, cara, amigo ouvintes, como de praxe, estou com meu traje de gala em pé aplaudindo porque hoje é a vez dos melhores. Muito bem, um brinde, Maguinho. Aqui com a gente também, ele achava que Han Solo seria o filme mais memorável de 2018. Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Cara, eu estou à base de medicamentos fortes. Mas eu não ia perder esse cast de hoje por nada. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos, todos os episódios dessa temporada, no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube e Instagram, e também no Twitter, no @ratos_cast. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail pelo ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nós só respondemos através de e-mail, não respondemos através de nenhuma outra rede social. Não é verdade isso, a gente responde em qualquer lugar, mas os e-mails estão aí. Fique à vontade, nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Você que está ouvindo a gente, você pode conferir mais materiais nossos no Patreon. Você já foi visitar nosso Patreon? patreon.com/ratosdecinema. Dá uma olhada lá, tem vários pacotes legais onde você pode ter um contato mais próximo com a gente, ver material extra do nosso podcast, do nosso site, e você também tem acesso a este podcast, por exemplo, em versão estendida. Então, se você quiser saber de outros filmes, mais filmes que a gente viu esse ano, que a gente talvez não teve tempo de falar nesse cast normal, a gente colocou lá no Patreon, tem tudo e é muito mais engraçado, eu confesso. Além disso, tem outros benefícios que valem muito a pena, então, por favor, dá uma olhada lá, patreon.com/ratosdecinema. Nosso tema de hoje serão os melhores filmes de 2018. Todo ano, eu repito isso, existem diversos casts, principalmente agora no final de ano, né, sobre os melhores filmes do ano, mas aqui a coisa é diferente. Aqui você vai encontrar filmes que eu te garanto que você provavelmente nem ouviu falar que estrearam esse ano, ou talvez que você nem lembrasse, ou talvez que outros casts nem vão saber que existiam, porque nós, ratos de cinema, nós buscamos filmes em diversas plataformas, além do cinema. Nós vamos ver filmes que estreiam e ficam às vezes uma semana, então aqui a gente viu muitos filmes e com certeza você vai tirar alguns bons filmes pra sua lista. É isso aí, cara. Pode parecer que a gente tá inventando alguns filmes, mas eu juro que é mais pura verdade. Com certeza. Uma das pessoas que mais vê filme aqui, por exemplo, é o Maguinho. Um dos caras, um dos maiores frequentadores do cinema que eu conheço. Eu vou começar com uma pergunta bem fácil pro Maguinho. O que você achou do ano de 2018 pro cinema? Então, vamos lá. Eu acho que de uma forma geral, sempre falo isso, né? Eu sempre acho um ano bom, né? Eu acho que o cinema, creio eu, ele esse ano especificamente, ele tá se reencontrando com o público novamente. E isso vem se refletindo nos box office, né? Filmes aí batendo bilhões, né? Guerra Infinita é um deles. A gente teve um misto de várias emoções, a gente vibrou, chorou, torceu junto, independente dos gostos pessoais nossos, né? Eu acho que o cinema, a cada ano que se encerra e que começa, né, mais um ano, ele sempre nos surpreende. Como eu amo essa arte, eu acho que pra mim sempre é um ano bom. No contexto geral, eu acho que sempre é um ano muito bom. Renatão, e pra você? Você acha que esse ano foi melhor do que o ano passado? Cara, foi um ano mais interessante, eu acho. E eu acho que a prova disso é a quantidade de filme que eu vi esse ano e o quanto foi difícil pra mim escolher, né, as minhas listas, exatamente. Se você entrar no meu Letterboxd, que esse ano é o primeiro ano que eu tô usando ele, assim, do início ao fim, né? Eu comecei no finalzinho do ano passado. Eu tenho marcado até hoje 358 filmes assistidos. Só em 2018. Então, tipo, são filmes que eu revisitei, filmes populares, que a gente chama, né, cinema de arte, cinema alternativo. Então tem pra todos os gostos e eu acho que o que foi legal desse ano é isso. É, foi um cinema que apresentou qualidade independente do tipo de filme, de gênero que você gosta. Eu discordo um pouco de vocês, eu vou ser um pouco do contra. Eu acho que esse ano foi um pouco mais fraco do que o ano passado, no sentido de que, usando até o Letterboxd como referência, o meu Letterboxd, se você entrar lá, minha lista dos melhores de 2017, a primeira lista, né, que aparece 5 filmes na primeira lista, qualquer um dos 5 filmes poderia ter sido o meu melhor filme do ano. Fácil. Foi muito difícil pra minha escolha daquele ano. Esse ano tiveram 3 ou 4 filmes que eu... 3 filmes, vai, que eu achei muito bons. Muito, muito bons, assim, acima da média. E outros bons filmes. Bons filmes, filmes que me agradaram, filmes surpreendentes. Eu acho que esse ano tiveram mais filmes surpreendentes do que filmes extraordinários, assim, fora realmente da caixinha. Eu acho que existem bons filmes. Eu não sei se eu vi esses bons filmes. Eu não sei se eu consegui ter tempo de ver tantos filmes também esse ano. Eu acho que vai muito por isso também. Mas eu pedi que vocês separassem três filmes dos melhores que vocês viram esse ano. Então nós vamos falar na ordem, né? Obviamente, deixando o melhor filme do ano, na nossa opinião, por último. E como nós somos pessoas de gostos diferentes, eu tenho certeza que a gente vai ter poucos filmes repetidos. Não tem dúvida. Eu acho que tem um filme que vai estar em, pelo menos em duas pessoas. Será? Bom, é possível. Bem possível. Antes só da gente começar, eu pedi pro Rafaelo que ele fizesse qual? Qual? Adivinha. Blockbuster. Qual é o melhor blockbuster? Qual é o melhor filme de super-heróis desse ano? Então, quanto ao blockbuster e filme de super-heróis, obviamente que ele escolheu o mesmo. Foi este filme que o Rafael elegeu como melhor blockbuster. Bom, galera, eu vou simplificar essas questões todas. Não tem melhor blockbuster e melhor filme de super-herói. Eles são o mesmo, eles são uma coisa só, que é o maior, a gente tá falando aqui, do maior acontecimento cinematográfico do século. Se chama Vingadores Guerra Infinita. Não tem conversa, não tem conversa, cara. O que foi feito, né, até se chegar ali. E depois, quando a gente viu o filme, aquelas quase 3 horas daquele negócio entregue de maneira a deixar todo mundo de cu caído no chão do cinema, porra, cara, é incrível. E a expectativa que isso criou agora pra 2019. Né? Então, pra mim, não é só um filme, não é só o melhor filme de super-herói, não é o melhor blockbuster. Pra mim, é o maior acontecimento cinematográfico do século. Eu achei que ele fosse escolher o Venom. Eu esperava ele escolher o Venom. Pode, o Aquaman também. O Aquaman, ele gostou bastante. Mas enfim. Agora sim nós vamos começar a nossa lista. Eu vou começar com o Renatão. Renatão, de todos esses filmes que você viu esse ano, e não foram poucos, qual foi a sua terceira opção, a sua medalha de bronze? Ele é um filme que durante um período ele chegou a ficar no meu primeiro lugar, entendeu? Eu gostei bastante desse filme e às vezes que eu revisitei ele durante o ano, eu fui gostando mais e fui achando ele mais interessante, que é o Hereditário, filme de terror. Olha só. Foi um sucesso aqui dentro do Rato, né? No mundo ele meio que dividiu público e crítica. Inclusive tem muita gente que não gosta do terceiro ato, acha meio cagado, acha que eles tentam apelar pro terror muito all over the place, mas eu acho o contrário, porque eu acho que a questão do filme não é o terrorzão de ficar com você e você olhar pro escuro e você achar que aquela mulher vai estar pendurada na parede, por mais que aquela cena seja sensacional, mas eu acho que o Hereditário ele tenta ser um filme diferenciado, tenta ser um filme de arte, ele tenta novas coisas dentro do gênero, né, e ele brinca muito com o gênero. Eu não acho que o incômodo dele, né, não vem pelo susto, mas sim vem pelo desconforto. Tem cenas ali que são completamente memoráveis e você fica com ela não porque ela é assustadora, mas é porque você realmente se coloca no lugar dos personagens e você não sabe o que você faria naquela situação. Tem um elenco maravilhoso, especialmente a Toni Collette, que muita gente, né, fazia um lobby pra ela ser indicada ao Globo de Ouro, pelo menos, né, ou ao Oscar. Eu acho, ainda mais vendo o Globo de Ouro, como é que foram as indicações, eu acho que o filme realmente perdeu a força e não vai conseguir fazer aquilo que o Get Out fez ano passado. Mas ainda sim, assim, verdade, eu acho verdade. Que o Hereditário é um excelente filme. Um excelente filme no gênero e é o terceiro que eu mais gostei do ano. Muito bem, Renatão. Então, Hereditário, nós fizemos um cast sobre o Hereditário na época que o filme foi lançado. E foi um sucesso de cast, a gente volta e meia recebe mensagem das pessoas que descobriram o Ratoscast pelo Hereditário. Filme de terror é engraçado, né? Às vezes chega aqui com, né, as pessoas nem ouviram falar, tem atores que nem conhecem e tal, e de repente estoura e as pessoas querem saber mais, querem buscar mais, por que gostou, por que não gostou. Então, muito legal, excelente escolha. Eu adorei esse filme também, eu quero revê-lo nas minhas férias. Se você quer saber um pouco mais sobre o Hereditário também, escuta o nosso cast, que é dessa temporada, da quinta temporada. Vou passar pro Maguinho. Maguinho, sua medalha de bronze, por favor. Bom, então, eu assino embaixo que o Renato falou, meu terceiro lugar também foi Hereditário. Também foi Hereditário. Eu acho que é muito legal o que o terror consegue fazer. Eu acho que é o gênero mais camaleão possível, né? Porque ele consegue transitar nos diversos públicos, faixa etária, e entrega as sensações diversas pra todo mundo, né? E o Hereditário é exatamente isso que ele falou. É um belíssimo exemplar do gênero, né? Um terror psicológico que vai fugindo do que a gente tá acostumado a ver, foge dos jumpscares e te carrega na atmosfera, né? Isso que é sensacional, né? Que vai te deixando tenso do início ao fim, a cada momento. O filme vai numa crescente e a Toni Collette, magistral, tô aqui aplaudindo ela, entendeu? Um filme tenso muito, muito bem feito, muito bem dirigido. Concordo com ele também, com o nosso caro Renatão, que o buff dele foi diminuindo, infelizmente. Mas ele... E eu fiquei muito contente de, né, de colocar um exemplar desse gênero, que eu amo demais, na minha lista do top 3 e Hereditário também, Renatão. É meu terceiro colocado. Muito bem, muito bem. Então, imaginei, viu? Que legal. É verdade, é verdade. Quando você falou, eu falei... Conhece o Maguinho, cara. Ô, Maguinho, você diria que foi o melhor filme de terror do ano? Cara, eu acho que sim, coloco sim. Muito acima da média. Muito acima da média do que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Sim. A gente teve uma porrada de cagada esse ano, muita coisa ruim do gênero, que já foi outrora pra gente, né? Quando a gente era moleque, então a gente se divertia, mas que hoje em dia a gente busca algo um pouco mais sofisticado, né? E acho que é isso. O Hereditário é um terror sofisticado, né? Muito bem. Talvez seja por isso que a galera não recebeu tão bem, né, Maguinho? É, verdade, verdade, concordo. Sim, sim, sim. Diferente do que tá acostumado a ver, né? É. Olha só, a minha medalha de bronze, eu adotei um critério diferente agora pra esse cast, pelo seguinte, eu não vou falar na ordem que os filmes estão na minha cabeça. Até porque eu não sei, eu acho que essa minha lista vai mudar até o final do ano, eu vou botar um na frente, outro na frente. Então, assim, verdade. Eu decidi falar de filmes que eu não falei até agora. Se você quiser ver a minha lista mesmo até o momento, tá lá no meu Letterboxd, entra lá, letterboxd.com/mcprest, tem lá os melhores filmes de 2018, e você vai ver que esse filme não tá em terceiro, enfim. Mas eu quero falar um pouco desse filme, porque eu não tive a chance de falar, eu não tinha visto quando a gente fez o cast do mês sobre ele. O filme se chama Balada de Buster Scrooge. Olha só, que legal. É o filme novo do Joan e do Ethan Coen, dos irmãos Coen, que todo mundo sabe que eu venero. Durante uma época da minha vida, eu tirei um tempo e só vi a filmografia dos irmãos Coen. Você vê, pega desde o primeiro filme até o último, sei lá, você vai surtar com eles. E é isso, os caras, eles têm um estilo maravilhoso. E esse filme talvez seja um filme extraordinário no sentido de como a direção deles está perfeita, assim, como eles estão no topo da carreira deles. Esses caras, esses dois irmãos, eles são mestres do que eles fazem. Tanto como roteiristas, quanto como diretores. O Renatão falou desse filme no cast dos filmes do mês de novembro. Se vocês quiserem ouvir o que ele falou lá, ele falou maravilhosamente bem. Foi o filme do mês dele. Isso. É um filme sobre... Muita gente tá falando assim, é um velho oeste, é um western. Ele não é isso. Na verdade, ele é um filme sobre aquela época. E ele conta cinco histórias. Ele se passa no Velho Oeste, mas ele conta cinco histórias. O mais próximo que você conhece de um western é talvez a primeira história, que é a balada de Buster Scrooge. O resto é absolutamente deslumbrante, assim. Tem uma história que me ganhou, talvez a penúltima história, que é a história de uma comitiva que vai de uma cidade pra outra, porque naquela... vamos lembrar que é a época do ouro, né? Da busca pelo ouro, coisas que hoje são problemas, como a destruição da natureza ou o direito da mulher, essas coisas não eram tratadas naquela época. Então você vê esse filme hoje, é extraordinário, assim, a mensagem que ele tem, a importância, a responsabilidade que tem a arte, tem uma história sobre isso que é maravilhosa. Tem histórias que são puro deleite, divertimento dos irmãos Coen, né? O jeito cômico deles, que não é pra qualquer um, mas é muito legal. E o jeito violento ou sério ou de mensagem mesmo que ele tem. Quer dizer, esse filme é um resumo da filmografia deles. Se eles parassem hoje de fazer cinema, esse filme seria um perfeito ponto final. Então eu recomendo que vocês deem uma chance. Talvez a história que você esteja vendo naquele momento não seja a melhor história, mas te garanto que a próxima vai te agradar. E veja até o final, porque são histórias extraordinárias, que brincam com todos os gêneros. Desde o western, até a comédia, até o romance, até o drama. E termina com uma história de suspense que é muito legal. É no nível do Hereditário pra mim. Olha só. Não, obviamente você não pode comparar a última história com o filme Hereditário, mas eu digo... Não, sim. É o tema que o Hereditário vai, né? De construir um suspense. Então isso é muito legal também. Eu vou te falar que é um dos roteiros que eu mais gostei desse ano. É muito bom, cara. É muito bom. E tomara que seja indicado. É porque é um filme da Netflix. Eu acho que tá disponível na Netflix. Teve exibição, Renatão? Teve. Então, aí sim. Dê uma chance, Maguinho. Você que ainda não viu, dê uma chance pra esse filme. É muito legal. Vamos então pra medalha de prata. Aqui hoje vai ser rapidinho, porque a gente tem bastante filme pra falar. Medalha de prata, Renatão, sua, por favor. Então, pegando carona nisso que você falou, de filmes que a gente nunca teve a oportunidade de falar aqui, eu venho trazendo um também que ele ficou entre, também ficou entre os meus favoritos do ano, né? Também foi meu primeiro lugar um tempo, e até eu ver o filme que pegou o primeiro lugar, esse ainda é a era, então é um filme chamado Domando o Destino, da Chloe Zhao, né? Em inglês é o The Rider. A Chloe Zhao, ela conseguiu muita notoriedade com esse projeto. É um projeto completamente pequeno, vou falar dele aqui, mas por causa desse filme, pra você ter uma ideia, ela tá, assim, não oficializada, mas contratada pra dirigir o filme dos Eternos na Marvel. Olha que legal. Então, o filme dos Eternos, que era um filme que não me dava o menor interesse, agora eu tenho total atenção só por causa dela. O Domando Destino, né, ele é um filme completamente pequeno, ela trabalha com não atores, né, e o filme inteiro conta a história de um vaqueiro, né, ele é um domador de touros, e ele sofre um acidente, né, durante uma de suas apresentações, touro pisa na cabeça dele, e ele fica com sequelas, assim, muito graves, e o irmão dele é um cara que, o irmão dele, na verdade, no filme não é o irmão, né, não é irmão de sangue. Sim, sim. É um ator que faz o irmão, mas a irmã e o pai dele no filme são parentes de verdade, são irmã e pai de verdade. Olha só. Então é muito interessante, cara. A maneira que ela trabalha com não atores é brilhante, ela é brilhante, brilhante. Eu não tenho o nome do rapaz aqui agora em mãos, mas ela tira dele uma atuação tão singela, tão pura. O filme é uma obra de arte, acho que é assim que a gente pode dizer. Porque é tão sensível a maneira que ele trabalha, quanto aquilo significa pra ele e o quanto o sacrifício ele pratica aquilo, né, e o risco, e pra ele tudo, todo o risco ali vale, e é interessante você ver isso, porque é um ator, né, que passou por isso de verdade, você vê ele talvez entrando em conflitos internos, e é muito, muito, muito bom, é muito interessante. Ele não saiu no cinema aqui no Brasil, infelizmente, mas você pode procurar no Now, que ele tá lá, então quem assina a Net pode procurar o Domando Destino lá, o The Rider. É um filme curtinho, ele tem, se não me engano, 1h20. É um filme que não foi muito conversado, e eu recomendo a todos que vão assistir. Domando Destino. Agora que você falou, Renato, eu tô louco pra ver esse filme, mas eu tava esperando ele chegar, né? Agora que chegou no Now, eu vou procurar então pra ver. É verdade. Isso, como você falou, Marcelo, isso é Hot Cast, né? Olha aí. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso é provavelmente muita gente verdade. Não sabe desse filme. Verdade. Eu sou um. É. E outra, o filme ganhou prêmios considerados, assim, ganhou o Gotham Awards, que é o de filmes independentes. Ganhou como melhor filme, ganhou um prêmio especial no Festival de Cannes esse ano, de diretores estreantes e tal. É um filme que realmente tô curioso, cara. E é bom saber que tá no Now agora, que eu posso ver. É verdade, fica muito mais fácil pra todo mundo. Posso ver no conforto. Então, já indicamos aí, filmes que estão no conforto da sua televisão. O Hereditário também tá no Now, né? Então, também. Mais um aí. Maguinho, sua medalha de prata, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou pra um lado mais comercial. É impressionante o que esse ator consegue fazer, sabe? É impressionante o que ele ainda consegue nos surpreender. E acho que é impressionante como essa franquia, cada filme que passa vai ficando melhor. Eu tô falando pra todo mundo, na minha opinião, é o melhor filme de ação dos últimos tempos, talvez da década. É o Missão Impossível, Efeito Fallout. Olha, né? Eu acho que você tem um ator como o Tom Cruise, que já não é nenhum garoto, que tá explodindo vitalidade, é impressionante. Aqui ele faz mais de 90% das cenas de ação. E, gente, não é qualquer cena, não, né? Ele é pilotar helicóptero, é ficar preso pelas pernas a mais de 100 metros de altura, é se jogar de um avião enlouquecido à noite, em uma tormenta. Enfim, é uma franquia que consegue a cada filme nos trazer algo novo, sabe? E aqui, como eu falei, tudo fantasticamente bem dirigido. E isso proporciona uma interação, né, uma imersão em cenas de ação inéditas, com câmeras impossíveis, a não ser que ela faça parte da ação e faz. Missão Impossível, ele é cinema puro e elevado à quinta potência, então quem não viu ainda, não perca. Missão Impossível, Efeito Fallout, é um filme de ação genuíno, incrível e fantástico. Nossa, a gente falou bastante desse filme também, a gente não fez um cast só sobre ele, mas eu adorei esse filme. Eu só tenho um problema, quanto mais a gente elogia o Tom Cruise, mais ele tá achando que ele vai viver pra sempre. Que ele vai viver eternamente, né? Ele vai se matar. Cara. Né, cara? Ele vai se matar, é questão de tempo. Então eu tenho medo, cara, por ele. De placenta, de sangue de de bebês. E é muita cientologia, cara. É muita. Mas, cara, que filme genial. É um filme tenso e absurdamente bem estruturado, assim. Finalmente fizeram uma continuação direta do filme anterior. Exatamente. Né? Então, muito legal. Só cara, o Henry Cavill também tá muito bom no filme. Sim, tá muito bem. As cenas de luta são espetaculares, muito bem coreografadas. É maravilhosa, cara. O Maguinho falou uma coisa que a gente falou pouco até, da direção do Christopher McQuarrie e da fotografia do filme. Os enquadramentos do filme são bem bonitos, né? O filme se passa por Paris, se passa por Londres. Sim. Enfim, é bem, bem legal, bem interessante mesmo. Minha medalha de prata, eu quis retomar um filme. Bom, enfim, eu tava conversando isso com o Renato antes de começar o cast, porque eu falei um pouco desse filme, mas eu acho que merecia a gente rever o filme e rever com outros olhos. Ele estreou em fevereiro e ainda estreou na vibe do Oscar. Pra algumas pessoas aqui, né, o nosso critério, às vezes não é pegar filmes lá do início do ano. Eu pego filmes do início do ano porque estreou esse ano, pra mim é desse ano. E eu acho que vale a pena a gente relembrar, olhar um pouco atrás também e relembrar bons filmes que estrearam também no começo do ano. O filme se chama Três Anúncios para um Crime. É o filme que pra mim devia ter vencido o Oscar de melhor filme. Em matéria de filme, assim, vamos dizer, como diz o Maguinho, em concepção fílmica. Boa, obrigado. É uma palavra que preenche tudo que eu quero dizer. Ele é perfeito. Ele tem uma excelente direção. Ele tem um roteiro maravilhoso. Ele tem atores no auge, sabe? Você não vê um ator que tá mais ou menos. Você vê ótimos atores. É um filme que todas as cenas estão muito bem encaixadinhas no filme e todas as cenas têm a sua importância. Ele coloca sentimentos em lugares específicos que você não sabe pra onde vai. Quando você começa a ver esse filme pela primeira vez, e quando você já vê pela segunda vez, eu já vi o filme 3 vezes, mesmo assim você acaba descobrindo uma coisa legal no diálogo ou uma olhada no momento, ou sabe, uma maneira, um corte em algum momento que infelizmente não teve tanta atenção aqui no Brasil, eu acho que nos Estados Unidos as pessoas gostam muito do Martin McDonagh e o trabalho que ele faz lá, que ele vem do teatro e tal, então as pessoas acho que conhecem um pouco mais ele, enfim, na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acho que a gente, foi um filme que passou porque por causa do Oscar as pessoas foram e viram e tal, mas eu acho que se tem um filme que vale a pena visitar novamente, de todos esses que passaram no Oscar e a gente já até esqueceu quais são, esse eu já vi 3 vezes e acho um belo filme a ser lembrado, fora que é um gênero que eu gosto bastante. Então, 3 anúncios para um crime, se você lembrou, puta, é verdade, esse filme eu não vi, passou por mim, eu não vi, dá uma olhadinha, porque também está no Now, a net devia estar pagando a gente. Genial, incrível, que história maravilhosa, Frances McDormand, espetacular. Pra você ter ideia, ela ganhou todos os prêmios de atriz, porque não tinha outra, ela arrebentou. O Sam Rockwell também levou o Oscar. Também levou a ator coadjuvante, né? Maravilhoso. Mas tem outros. O Woody Harris também tá maravilhoso, né, cara? Muito bem. Peter Dinklage tá bem no filme. Lucas Hedges tem uma cena pequenininha, mas tá bem na cena que ele tá. A Abby Cornish, na pequena cena que ela tem, é muito boa também. Quer dizer, todos os atores estão bem. Aproveitando que eu falei de critério agora, falando desse filme, eu vou perguntar antes de vocês falarem o melhor filme de vocês do ano. Qual o critério que vocês adotaram pra eleger esse filme que a gente vai falar agora, o melhor filme do ano? Porque você falou que a sua lista vai mudando, né? O que definiu esse como o melhor do ano pra você? Na verdade, eu só quero começar deixando claro que eu trabalho com filmes que tiveram a estreia nos Estados Unidos esse ano. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas é que eu acho que quando a gente fica colocando filmes assim, que a gente já falou pra caramba, e filmes que foram do Oscar do começo desse ano, referente ao ano passado e tudo mais, eu sinto como se a gente estivesse ainda numa bolha no tempo e tivesse todo mundo mega na frente da gente, entendeu? Então eu meio que penso assim, por isso que eu só libero a minha lista oficial no finalzinho de janeiro. Eu pego aquela leva que sai no começo de janeiro e tal, aí eu lanço os meus favoritos de 2018. O meu critério é esse, e vai mudando de acordo com o meu gosto pelo filme. Eu fico pensando se eu já revi o filme, se eu tenho vontade de rever. Às vezes eu revejo filmes e eles caem na minha posição. Ele continua na lista, mas ele vai caindo de posição. Por exemplo, o Jogador Número 1, ele caiu bastante na minha posição. Despencou, na verdade. Despencou, na minha também. Eu ainda adoro o filme, adoro. A segunda vez que eu vi, por exemplo, pô, eu me diverti muito com o filme. Só que o efeito que ele causa não é mais o mesmo. Certo. Então é isso que vai acontecendo, certo? Os filmes que vão mudando o efeito na gente, né, no decorrer. Maguinho, pra você, qual foi o critério que você adotou pra escolher? Eu acho, sim, só corroborando o que o Renato falou, eu também acho que filmes que já passaram pelo Oscar, apesar de serem lançados esse ano, eu acho que eu concordo também que, sim, já foi falado bastante, já foi premiado, enfim. E, na verdade, isso que ele falou também faz muito sentido, né? Pode ser que no final do mês, eu já mude, né? Mas o meu critério é como eu falei, como eu amo tanto essa porra, é um misto de emoções, sabe? De emoções, sensações, angústia, tudo isso juntando tudo que um filme pode me proporcionar. Eu acho que essa minha indicação me proporcionou isso tudo. Várias emoções juntas e misturadas e me fizeram sentar ali na sala, naquela sala gigante, escura, e me emocionar, sabe? Eu acho que o cinema me proporciona isso. Legal. Antes só, então, da gente falar a nossa medalha de ouro, nosso melhor filme de 2018, eu vou passar a palavra para Rafaelo. Qual foi o melhor filme de 2018? Bom, 2018 foi um filme que eu, infelizmente, não pude ver tantos filmes quanto eu gostaria, mas foi por um belíssimo motivo, né? Porque eu fui pai. Em abril nasceu a pequena Diana, né? Estreou na minha primeira temporada como pai. Então, os filmes que eu consegui ver foram muito pontuais. E antes de falar, né, o meu melhor filme de 2018, tem alguns outros filmes que eu gostaria de mencionar aqui, que foram filmes que me surpreenderam muito, dos quais eu gostei muito. Um deles é Um Lugar Silencioso. Não colocaria ele como melhor, mas foi um filme excelente, que eu gostei muito. Pra mim, ele é o Bird Box que deu certo. Outro filme que é controverso, mas do qual eu gostei demais, né, foi o Aniquilação. Não agradou todo mundo, mas eu adorei esse filme, adorei. E um terceiro aqui, pra fechar uma trinquinha bonita, que foi um filme de terror que me deixou com um embrulho no estômago e gosto ruim na boca no final. Putz, mas isso não me impediria de ver ele 10 outras vezes, que é o Hereditário. Doentinho, mas delicioso. Mas vamos lá. O meu grande filme de 2018, cara, é o que eu falei, não é um filme. É o acontecimento cinematográfico do século. Quiçá da história. Chama-se Vingadores de Guerra Infinita. Eu não sei se eu já falei, eu acho que sim, mas é bom sempre frisar. Thanos, me engravida. Ah, sabia que ele ia falar isso. Rafaela não surpreendeu ninguém com ela. Mas, muito bem, então vamos voltar pro Renatão. Renatão, seu melhor filme... Agora é importante. ...de 2018. Então, o meu melhor filme é um filme que eu me lembre, eu ouvi falar dele no começo do ano, pelo Sundance. E eu fiquei aguardando ansiosamente esse filme, especialmente por um ator, que é o David Diggs. Tá ganhando muito sucesso nos Estados Unidos agora, ele participa daquela peça Hamilton, que é um sucesso absurdo na Broadway. E eu fiquei ansioso esperando esse filme. Eu lembro que eu assisti ele no finalzinho do mês, porque eu nem sabia que ele tinha saído no cinema aqui do Brasil, e mudou tudo na minha lista, que é O Ponto Cego, o Blind Spotting. É um filme fantástico. Eu estava perguntando, né, quais são os critérios, os filmes que mexem, tudo mais. Esse é um filme que me deixou, assim, na ponta da cadeira durante o filme inteiro. Porque você se preocupa com os personagens. Primeiro você compra a relação do David Diggs e do Rafael Casal, os protagonistas, né, e também são os roteiristas do filme. Eu repito aqui, num mundo perfeito, esse filme seria indicado, pelo menos, ao Oscar de Melhor Roteiro Original. E eu ainda faço fé disso acontecer. Eu conto a história de um rapaz que ele tá poucos dias de sair da cadeia, né? Ele tá em regime semiaberto e ele tem que manter tudo direitinho, né? Ele tem que ficar na linha e não errar em nada. O problema é que ele é um homem negro que mora na periferia em Oakland. Então, lidar com o preconceito racial e como isso afeta e o que isso causa de transtornos, né, dentro da pessoa, e a relação de como o que ele brinca muito no filme, né, a questão do ponto cego, o que você enxerga de verdade quando você olha uma pessoa negra da comunidade, ou o que você enxerga de verdade quando você enxerga uma pessoa branca que mora na comunidade. Ele é um filme interessantíssimo, eu gosto muito do texto. Eles fazem umas brincadeiras com um rap, né? É como se fosse um poema, né, cantado rápido, como se fosse rap. Os dois estão rappers, eles lançaram, inclusive, essa semana, o EP de cada um dos personagens, né? Eles cantando as músicas. E fantástico, um filme que não teve a devida atenção aqui no Brasil. Lá fora ele foi muito bem recebido pela crítica, ele foi bastante comentado, mas até lá fora o público mesmo não teve muita oportunidade de achar o filme. Mas quem achou, pelo que eu tô vendo nas listas que estão saindo, não tá deixando, ele não tá sendo esquecido, entendeu? O filme tá sendo muito bem lembrado. Então é isso, Ponto Cego é o filme que eu mais gostei. Excelente, Renato, excelente. Também já venceu diversos prêmios, né, de festivais independentes. O Renato elegeu esse filme, o melhor filme dele, do mês de outubro, que foi um mês concorrido até, né, de bons filmes, e o Renato tinha falado desse filme. Também é um filme pequeno que eu preciso ver, Renatão, que eu preciso correr atrás. É seu melhor filme do ano, então, Ponto Cego, filme que estreou em outubro aqui no Brasil. Maguinho, Tô curioso pro seu também, por favor. Bom, vamos lá. Primeiramente falar que, cara, é muito bom fazer parte desse grupo. O conhecimento explode. É um orgulho muito grande. Então, meu melhor filme do ano, cara, eu juro que eu fiquei pensando pra cacete, assim. E como eu te falei, eu fui pela emoção pura que o filme me proporcionou. E é um filme que não dava nada. Eu não ia ver, entendeu? Assim, pelo menos naquele início. E eu saí de lá aos prantos, né? Cadáver. E eu vi novamente, vi de novo, falei, caralho, será que vai ter a minha emoção? Eu chorei de novo, né? Eu tô falando, gente, da quarta versão, e que versão de uma história linda que, assim, que supera o poder do tempo. Nasce uma Estrela, né? Dirigido de forma magistral e atuado de forma impecável pelo nosso querido Bradley Cooper. Uma Lady Gaga que, se não tá pronta pra ganhar o Oscar, eu sinceramente acho que ela pode ganhar, claro que pode. Segurou muito bem o papel. A interação do casal é incrível. As músicas são espetaculares. Todo aprofundamento que o filme aborda com relação às drogas, conviver com ela, né, sendo sua válvula de escape. Uma ascensão meteórica, né, pra dar uma pimentinha nessa história. Faz pra mim de Nasce uma Estrela um filme lindo, tecnicamente fantástico e muito emocionante. Então é isso. Meu primeiro lugar, Nasce uma Estrela. Que também foi o melhor filme do Maguinho de outubro, né? Outubro, né? Você falou bastante, com bastante emoção, desse filme lá naquela época. Sim, eu não sei porquê, Marcelinho, mas assim, não se parecem. Mas ele me remete a La La Land. Eu não sei porquê, não sei se são as músicas, se... Questão não sei. De ser musical, talvez. Mas me remete. Então essa sensação, essa coisa boa, sabe, que eu senti vendo... Eu vi 6 vezes La La Land no cinema. 6 vezes. 6 vezes. Sim, então sim. A Star Is Born fez com que isso voltasse pra mim, entendeu? Eu diria, Maguinho, que esse talvez seja o melhor filme de muita gente que tá ouvindo a gente. Sem porque... dúvida. Eu vi muito, na época que o filme saiu, muita comoção, muita emoção. O filme ficou mais de 2 meses em cartaz. Eu não sei se ainda tá em cartaz, mas eu não me surpreenderia se tivesse. O filme tá indicado a 5 Globos de Ouro e a 4 Screen Actors Guild Awards. Então, consegue, né? Que é importantíssimo, né? É. Um termômetro então, muito importante. Eu também não me surpreenderia se ganhasse. Eu mas também não. Se também tem não. Um que merece é o Bradley Cooper, que tá muito bem como ator. Eu acho que ele tá muito bem como diretor também, mas eu acho que se tem um prêmio que é merecido, é ele como ator. Que ele, sim, ele tá concordo com você. Concordo. Absurdo nesse filme. E agora, Lady Gaga, se ganhar, é por puro hype, eu acho. Por puro hype, concordo também. Por isso que eu falei que ela é possível. Agora, sim. É possível, as músicas sim. São lindas. As músicas são lindas e realmente merecem todos os prêmios. E o seu agora, meu querido? E agora, e cara? O meu não é surpresa nenhuma, Maguinho. Eu acho que... Se vocês que acompanham o Ratoscast já me viram falar desse filme mais de uma vez. Já viram te palestrar sobre esse filme, né? Foi o único filme que eu... verdade. Que aula. Matei agora, Renatão. Uma palestra de Harvard, porra. Que aula. Poucos filmes que na minha aula, vida. Que aula. Poucos filmes na minha vida mexeram tanto comigo e poucos filmes na minha vida eu dei nota 10. É verdade. Confesso que assim, eu procurei ver defeitos nesse filme. Eu sei que tem milhões de pessoas aí que viram milhões de defeitos nesse filme. Talvez vocês vejam Ponto Cego e não concordem com o Renato. Talvez vocês vejam Nasce uma Estrela e não concordem com o Manguinho. Certamente vocês vão ver esse filme e não vão concordar comigo. Mas vejam esse filme e deixem se levar por esse filme. Seja qual for a emoção que ele cause em você. Eu gosto de filmes, todos esses filmes que eu falei, A Balada de Buster Scrooge e o 3 Anúncios, são filmes que eles têm uma coisa em comum, eles me surpreenderam. Eu achava que fosse ver uma coisa e eu vi outra coisa completamente diferente. O filme se chama Noite dos Lobos. Fantástico. É um filme da Netflix também. Por coincidência, esse filme estava na minha lista das 3... expectativas que eu tinha do ano. Não era a minha maior expectativa, porque a minha maior expectativa não estreou esse ano, ficou pro ano que vem, mas eu tava certo, porque era um diretor que eu gosto muito, que é o Jeremy Saulnier. Falei, a gente fez um cast sobre esse filme, então nada que eu falar agora vai chegar perto do que a gente falou lá no cast. Mas eu aconselho você a ver o filme e escutar o cast. Talvez seja um filme pra você, talvez não seja, mas vale a experiência. É um filme que realmente eu... mexeu muito comigo, mexe ainda hoje. Eu lembro de cenas, enfim. Ele é quase um pesadelo, só que você tá acordado. E eu acho isso maravilhoso. Eu gosto de filmes que mexam com você, sabe? Bela frase essa, hein? Já até anotei aqui. Se ele faz isso, ele tem uma tendência muito forte de ficar na sua cabeça. Então, pra mim, é um filme brilhante de um diretor extremamente, eu não vou dizer nem promissor, porque já é o terceiro trabalho do cara que eu amo. Então, Hold the Dark, Noite dos Lobos. Mesmo que você tenha visto e não tenha gostado, cara, já falei tanto desse filme, dá uma chance, vê de novo e escuta o cast. Eu ia falar isso agora, cara, amigo ouvinte do mundo, escutem o cast, porque foi uma das críticas, palestras mais incríveis que eu já escutei. Que isso. Tô falando infelizmente, sério. Felizmente, as pessoas eu acho que estão indo ver o filme, porque foi um dos casts mais acessados, mais escutados do nosso, da nossa quinta temporada. Então, isso é uma alegria que deixa pra mim, que gostou do filme, e dá alegria também de que as pessoas estão indo buscar saber mais sobre o filme. Não, e ainda mais, Marcelo, o Jeremy Sonnen é curtindo, né? Esse é mais incrível. Já teve ainda, isso. Né? Curtiu a gente no Twitter. Então, ele e a esposa. Então, só isso já merecia estar sendo citado aqui de novo. Gente, eu pedi também, antes só da gente concluir, a gente tem mais duas coisinhas a fazer. Uma é eleger o pior filme do ano. Só que essa eu vou deixar pro finalzinho, porque é a cereja do nosso bolo, claro. Mas antes disso, eu pedi pra vocês separarem algumas menções, alguns filmes que vale a pena também citar, né? Que não chegaram no top 3, mas também valem dar uma olhadinha. Renatão, você separou sua listinha de menções honrosas? É, separei alguns, cara. Não posso deixar de comentar do Vingadores Guerra Infinita, que o Rafa também comentou, e, cara, eu amei esse filme. Eu queria também falar do Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é protagonizado pelo Joaquin Phoenix. Eu já revistei ele algumas vezes no ano e ele só melhora. Um Lugar Silencioso, eu acho que vale também a gente mencionar, que é um filme completamente diferente de um diretor estreante, que é o Krasinski. Faz um trabalho muito bom. O Infiltrado na Clã, que eu gostei bastante. Eu sei que ele divide um pouco a opinião entre eu e o Cipreste, mas eu acho que ele é muito interessante. Ele tem assinaturas e pegadas do Spike Lee que são muito boas. E é isso, cara, acho que são esses os que eu lembro assim, de cara, que são os que eu mais gostei. Maguinho? Já concordando com o Renato em algumas aqui, ó, que eu coloquei também, Um Lugar Silencioso, achei muito, muito interessante. Infiltrado na Clã, que eu vi tem alguns dias, gostei muito, muito mesmo. Guerra Infinita, né, a gente não tem como não falar de um filme que bateu 2 bilhões, isso não acontece sempre. As Viúvas, que nós comentamos, do Steve McQueen, que é incrível, um roteiro espetacular, uma direção fantástica. E a Ilha dos Cachorros, do nosso querido Wes Anderson, um stop motion que eu gostei muito, muito mesmo. Então é isso, Ilha dos Cachorros, As Viúvas, O Lugar Silencioso, Infiltrado na Clã e Guerra Infinita. Muito bem. Outra menção aqui, o Buscando também é muito legal. Buscando, muito, pode crer. Boa. Tava aqui nas minhas menções. Ainda bem que a gente não ia esquecer. O Rato não ia esquecer. Teve o Renatão. Então, olha só, eu vou fazer também quatro menções rapidinhas. Primeira, Aniquilação, filme. Boa, legal. Também que tá disponível na Netflix. Eu cheguei a falar dele no cast dos filmes que você provavelmente não viu dessa temporada também. Não é pra todo mundo. É uma ficção científica muito, muito interessante. Muito interessante. É outro filme que eu falo assim, ó. Não desligue a televisão e fala assim, ah, que merda, não gostei. Vai procurar saber um pouco mais sobre o filme, vai procurar ler um pouco mais. Eu não peguei, eu tive que ver de novo e procurar saber. E é legal, né? Você buscar também. O Desobediência é um filme do Sebastián Lelio. Ele é o diretor do Uma Mulher Fantástica. É um filme chileno, né? Que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Filme estrangeiro, né? E ele veio com esse filme agora, Desobediência. Um filme extraordinário. A gente chegou a falar também, foi um dos melhores filmes do mês desse ano pra gente, e tem atuações maravilhosas, tem uma história muito boa, é um filme que trata muito bem os personagens, então merece muito ser visto. Em Chamas, é um filme que eu falei bastante no nosso cast do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo, é um filme sul-coreano, está pré-selecionado, né, ao Oscar, não sei se vai ser indicado, merece ser indicado, também, suspense completo. E o último filme é uma animação chamada Viva, a Vida é uma Festa, estreou no início do ano. E Ah, que lindo, Marcelinho, que lindo. Cara, vale lembrar porque estreou no início do ano e é maravilhoso. Me emocionei nesse filme, não chorei, não cheguei ainda nisso. Então dá uma olhada se você ainda não vê esse filme. Então, antes só da gente ir pros piores filmes do ano, eu queria que vocês fizessem um balanço na cabeça de vocês. A gente geralmente dá uma nota pro cinema desse ano, do ano, né? Que nota vocês dão pro cinema 2018, Renatão? Então, cara, eu acho que eu dou nota 9. Eu vendo na relação da média, né, de nota dos filmes que eu coloquei na minha lista, no Letterboxd e tudo mais, eu só selecionei, tipo, a nata do ano. Uhum. Então, eu acho que foi um ano interessante. Se a gente parar pra pensar nos filmes que saíram no começo do ano, né, referente a 17, tipo Lady Bird, o Paddington 2 também é maravilhoso. Então, sim, eles ajudam a melhorar o cinema no ano de 2018. Então, acho que 9 completa bem. Pra mim é é muito fácil falar, porque foi o que o Renato falou, a gente vê tanta coisa, né? E o cinema, num ano geral, ele se mostra com diferentes filmes, e filmes que emocionam, que nos causam apreensão, terror e tal. E esse ano teve muito isso, Então eu coloco pro ano de 2018, com muito louvor e aplaudindo aqui de pé com meu traje de galo, minha gravatinha borboleta, 9,5. Eu vou dar um pouquinho abaixo, vou dar 8,5, porque eu tive mais decepções de filmes que eu esperava alguma coisa do que surpresas. É, felizmente, as surpresas foram muito boas, mas eu acho que foi um ano bom. 8,5 é uma boa nota, passa com sim, humor, claro, mas... claro. A média tá ótima. Eu só tenho a impressão de que quando chegava em dezembro, eu tinha tantos filmes bons na minha cabeça, quer dizer, que era muito complicado, assim. Esse ano, eu fui pensando no Oscar, eu falei assim, se esse filme ganhar... Foi mais ou menos. É, então eu não sei. 8,5. 8,5. E se eu pensar muito, cai. Então, 8,5. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra os melhores os filmes do ano. Falamos bastante filme aqui. Se você não anotou, por favor, volte, escute o que é de novo, porque tem filmes extraordinários aqui. Agora eu queria falar um pouco. Pedir licença pra vocês pra falar só pra gente não pode encerrar esse ano sem falar dos piores também, porque a gente tem que olhar pra trás e ver as coisas ruins que a gente viu também, né? Os filmes que eu vou falar aqui, a gente já escolheu o pior do ano, a pior ratoeira do ano de 2018, temos o cast pra isso, mas a ratoeira é o filme que a pessoa escolhe pra você. Esses são filmes que a gente escolheu ir ver no cinema ou na Netflix, enfim, e achou um dos piores do ano. Então eu vou ler uma listinha e eu quero que depois que vocês, eu quero que vocês pensem bem nessa listinha e vocês me digam quais são os piores filmes do ano. Vamos lá. As menções desonrosas, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Sobrenatural, A Última Chave. Vende-se Essa Casa, com o ator com cara de que se cagou e não quer contar pra ninguém. Quando Nos Conhecemos, Mudo, O Paradoxo Cloverfield, A Maldição da Casa Winchester, Perda Total, Motorhead, Medo Profundo, Exorcismos e Demônios, Tudo Que Quero, Verdade ou Desafio, Han Solo, Uma História Star Wars, Selfie para o Inferno, O Sol da Meia-Noite, com o Patrick Schwarzenegger, Os Estranhos 2, Caçada Noturna, Extinção, O Diabo e o Padre, A Morte, Acrimônia, Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, Medo Viral, 22 Milhas, A Freira, Alpha, A Primeira Noite de Crimes, Venom, Refém do Jogo, Parque do Inferno, Chacrinha, Robin Hood, A Origem e, por último, Cadáver. Eu não sei nem o que pensar mais. Esses filmes que eu li agora foram os filmes que foram selecionados por nós como os piores filmes do mês, de janeiro a novembro. Então, eu queria começar com o Renatão, de todos esses cagalhaços que eu falei agora, qual a pior badalhoca do ano? Renato, rapidinho, eu não sei você, mas cada vez que ele ia falando um, eu ia colocando esse. É esse. Não é. É esse. Assim, tem três filmes que eu boto de cara. Eu falo bem rápido da Freira, porque é um filme que me ofendeu. Eu achei que ia ser bom e é muito ruim. O Slender é horroroso. Horroroso demais. Nossa, é triste. O Robin Hood é horroroso. Mas tem um filme que eu acho que você não mencionou, cara. E pra mim ele é um dos piores do ano, especialmente se você ver quem foi que fez esse filme. Que é o 1517, Trem para Paris, que é o filme do Clint Eastwood. Ah, putz, verdade. E esse filme é uma desgraça, cara. Que filme horroroso. É baseado em fatos reais, num atentado. Verdade. E ele trabalha com os três jovens de verdade, né? Que participaram desse atentado e tudo mais. Eles impediram, né, um atentado. Sim. Só que, nossa senhora, eles são muito ruins. E o Clint Eastwood não sabe trabalhar com não-atores. O filme é uma desgraça, cara. Dos filmes que eu vi, o pior filme do ano, pra mim, é o 22 Milhas, que é o filme novo do Peter Berg. Porque é um filme que tem um momento no filme que você fala assim, puta, eu acho que eu vou curtir esse filme, hein? Acho que eu vou gostar desse filme. Então, é caidaço, é fraco, ele desanda de uma maneira, assim, absurda. E a gente chegou até a falar, né, do nosso querido Marco Wahlberg. Yeah. Como ele tá, né, chato nesse filme. Não posso não deixar de comentar o Paradoxo Cloverfield, que provavelmente vai ficar pra história como o filme que enterrou. Assassinou a franquia. Sete palmos do chão, verdade. Agora, eu quero citar também um que eu acho que é o pior filme que eu não vi. Eu não posso falar, mas eu vou falar. Motorhead, que, cara... A sua descrição, gente, vocês que não ouviram a descrição do Maguinho, de Motorhead, procurem o cast. Filmes do mês de março, dessa temporada, episódio 9. O Maguinho descreve o filme Motorhead, é um filme brasileiro. Escutem esse cast e escutem o Maguinho descrevendo, porque só pela descrição você vai entender por que é o pior filme que você não viu. Maguinho, pra você, quais são os piores filmes do ano? Bom, vamos lá. Você falou, cara, incrível, né? Como, por isso que eu tinha citado que o gênero terror, ele é meio camaleão, né? Porque é tanta coisa que você falou, merda, né? Mas que a galera foi. São filmes que não acrescentam quase nada pra ninguém, né? Expectativa, tem, a gente não tem tinha tem filme que você nem lembrava nada. Que era desse ano. Eu nem lembrava, é. Então, eu tô pra escolha aí entre três filmes, não, quatro. Quatro filmes que eu vou escolher agora e queria dividir com vocês. Que é o Motorhead, é um dos piores exemplares do gênero nacional, é tétrico esse filme. A Freira, né, o nosso caro Renatão também, porque magoou, né, tinha tudo pra ser um filmaço, atmosfera, um personagem incrível, e o filme é horroroso, é muito ruim. Venom é péssimo também, e o nosso querido Cadáver, né, que estreou agora. E que... Selfie pro Inferno, não, cara? Verdade desafio, é que Selfie para o Inferno foi o que eu falei, assim, a relevância é nenhuma, ninguém viu, só eu, entendeu? É ninguém viu, né, então você falou em uns 4 ou 5 que se você juntar aí não dá 20 pessoas que viram, entendeu? Mas, cara, eu acho que, na minha opinião, o Cadáver leva esse... porque ele teve um buzz, né, Renatão? Ele teve uma pré-estreia, ele teve uma divulgação grande. Estreia mundial. Estreia mundial. E o filme, cara, o filme é risível, Então, você falou muita coisa ruim, muita coisa que podia estar, né? Mas eu coloco o Cadáver como o pior filme do ano. Pior. Gente, por favor, vejam a crítica do Maguinho oral de Motorhead no cast dos filmes de março. E leiam a crítica do Maguinho de Cadáver, que tá lá no nosso site também. E é absolutamente hilário. Se você tá tendo um dia triste, leia a crítica de Cadáver. É o melhor remédio. Gente, queria agradecer muito não só esse cast, de fazer esse cast com vocês, mas também por vocês terem feito toda essa temporada, né? Esse não é o último cast da temporada, nós vamos ter ainda os bloopers. E eu queria agradecer de vocês terem visto, cara, se a gente for botar num papel mesmo todos os filmes que a gente falou nos filmes do mês e durante essa temporada, sério, é muito filme. É muito filme, é pra fã de cinema mesmo, pra escutar tanto filme em tantos casts. Então, vou começar com o Renatão, sem dúvida nenhuma, o cara que eu conheço que mais vê filme, pra mim, ele é uma bíblia. O Renatão tinha que escrever um livro, e um dia ele vai pegar o Letterboxd dele e vai fazer um livrinho. Porque... É o nosso Rubens Evold, né? Ele falava é, isso eu já juro, alguns anos atrás. Né? Eu vejo filmes porque eu li o Letterboxd dele, e eu vejo filmes e vou ler o Letterboxd dele. Então, pra mim, ele é uma referência, sem dúvida nenhuma. Renatão, quero te agradecer do fundo do coração por mais um ano. Seu contrato está renovado pro ano que vem. Você sabe. Opa. Seu contrato foi estendido até 2030. Não sei se você sabe, mas então, se você quiser. O estagiário não falou comigo. O estagiário, sempre ele. Então, assim, por favor, deixe seus contatos para os seus fãs também que estão por aí. Eu agradeço as palavras que você falou para mim agora. Significa muito, de verdade. Eu tenho um prazer de vir aqui gravar com vocês. Eu fico espantado com o conhecimento de vocês e com quanto de coisa legal a gente tira aqui nas nossas conversas e tudo mais. E isso só ocorre também por causa de vocês, cara. Vocês são fantásticos, como a Paty gosta de falar. E agradecer a todo mundo, cara, que escutou a gente o ano inteiro. Foi um ano difícil, assim, para mim. E o Ratos foi uma boa âncora. Então, queria agradecer a todos vocês e todos vocês que estão ouvindo. Quem quiser me encontrar, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com 2 L's no final. Também estou lá no meu Letterboxd. Se você quiser ver os 50 filmes que são os meus favoritos do ano, né, o top 50, fica ligado lá que daqui a pouco eu vou liberar. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Maguinho, você é idem, cara. Você vê filmes... já falei isso várias vezes, você vê filmes que a gente nem ousa chegar perto, e você paga pra ir ver, e muitas vezes você gosta, muitas vezes, da maioria das vezes você não gosta, mas nada te impede de continuar indo e buscando sempre ver bons filmes. Então, isso é maravilhoso, isso é paixão pelo cinema. Também queria que você deixasse seus contatos e te agradecer do fundo do coração, por favor. Seu contrato também está renovado até 2030. Opa, que bom. É isso que o Renato falou, eu assino embaixo. Pra mim é uma escola isso aqui, né? Eu faço isso com amor absurdamente, sabe? Falar de filmes com vocês que conhecem tudo é uma aula pra todo mundo e pra gente também. Falar de filme bom é fácil, né? Falar de filmes que mexem com a nossa cabeça, com nossas emoções. Agradecer muito a todos os nossos ouvintes ao redor do mundo inteiro, que escutam a gente. Mais uma temporada incrível. Estaremos juntos na sexta. Estou nas redes sociais, tá? Marcelo Perello. Nas redes sociais do Bar Calabouço, né? Isso lá no Facebook, tem Instagram também. E aquilo que eu sempre falo pra todo mundo, falo há várias temporadas, continue indo ao cinema sempre. Um abraço, um beijo a todos vocês ao redor do mundo que escutam a gente. E é isso, galera. Até a próxima. Obrigado, Magui, mais uma vez. Eu queria agradecer a vocês dois mais uma vez, do fundo do coração. Queria agradecer a Patrícia, que também não estava aqui, Patrícia Costa, está sempre com a gente nos filmes do mês. Rafaelo Salles, que também é o nossa bíblia de filmes de super-heróis e fez uma das melhores ratoeiras desse ano, dos filmes de novembro. E queria agradecer ao Fernando Ticon também, que fez um cast do Halloween com a gente, também participou dessa temporada, então queria agradecer demais a ele. E a vocês, que estão sempre com a gente, ouvindo, pro bem ou pro mal, toda semana estão aqui, então escrevem, mandam mensagens, mandam áudio. Muito obrigado, eu sou Marcelo Cipreste, e você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vi esse ano no meu letterboxd.com/mcpreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece a companhia de todos. Um abraço e até o ano que vem. Que é incrível. Então, Missão Impossível, ele é cinema pura. Deve ter um cachorro enlouquecido aqui do lado. Enlouquecido, tá, que eu quase dei uma estilingada nele. Desculpa, para todos os animais. A Luísa Mel vai atrás de você. Vai atrás de mim. E ela sabe que eu gosto de gato, é foda.